808 Mania Mix. De ouvido, estilo bandido, tipo sanguíneo, sinistro, físico arrombado, estranha. Não tem vendido, não é trica, sem fama que é compromisso. Gozando da glória do anonimato, carrego o fardo dos versos que narro com amor no barato, na voz faz estrago. É os monstros no rap, autenticado. Vazão de ouvido, estilo bandido, tipo sanguíneo, sinistro, físico arrombado, estranha. Não tem vendido, não é trica, sem fama que é compromisso. Gozando da glória do anonimato, carrego o fardo dos versos que narro com amor no barato, na voz faz estrago. É os monstros no rap, autenticado. De quem é essa voz? É do gordão, anônimo fazendo barulho, verso violento, pura destruição. Faço da voz o perigo dos boias, do que corrói, desfigura os farsantes. Quem corre com nós sabe o valor do que é pra nós, realmente é diamante. Não vou amaciar, deixa de falar, pra puta provar. Batido não vai passar, o que tiver que falar eu vou falar. Então, foda-se, aqui é o GTL, 100% gangsta até a morte no rap. Protagonista, foco, invasão, de cabeça vazia, não tô por interesse, meu dicionário não tem palavras bonitas. De lá pra cá, apologia e carreata fazendo função. Daqui pra lá, extremo oeste, Paraisópolis na conexão. Na contramão do sistema, humildade nas palavras ricas. O jogo continua e não tem preço a ideologia. Como já disse o Douglas, na rádio não vai tocar. Quem nasceu pra guerrilha vai tá sempre pronto pra guerra. Vazão de ouvido, estilo bandido, tipo sanguíneo, sinistro, físico arrombado, estranha. Não tem vendido, não é trica, sem fama que é compromisso. Gozando da glória do anonimato, carrego o fardo dos versos que narro com amor no barato, na voz faz estrago. É os monstros no rap, autenticado. Vazão de ouvido, estilo bandido, tipo sanguíneo, sinistro, físico arrombado, estranha. Não tem vendido, não é trica, sem fama que é compromisso. Gozando da glória do anonimato, carrego o fardo dos versos que narro com amor no barato, na voz faz estrago. É os monstros no rap, autenticado. Quem vê chegando é nóis. Com a voz, rap violento, GTL acionou. Apologia é comigo mesmo, nos beco, nós mesmo. Suspeito, só preto do Paraisópolis ao extremo oeste. Sente a febre, aqui só veneno. Sem covarde o alarde, sempre humildade. Então, boa tarde, balas que ardem, furam blindagem. Fica na guarde, resgate, prioridade. Estabilidade, não é miragem, agir na humildade. Tô de passagem, minha parte, agilidade é uma arte. Guerra de poder, matam para quê, cata os pra quê. Favela quer ter, nunca vão ceder. Medo de poder, vão até morrer pra esmagar você. O peso da palavra, fala. Cada rima relatada, achada. Uma vida resgatada, não paga. Informação pra molecada, resgata. Sonhei com a paz, mas não foi possível. Vivo o perigo, visão real. Mundo cão, o bovilo de ligaram no beat, agradeço o convite. A ideia é o seguinte, o peso ao limite. Favela é revide, uma pá que assiste. O rap insiste, a verdade não finge. Carreata sonora, rolou com pressão, apologia sonora. Eu dou uma valor, sintonia das ruas de terra, fundão da cadeia, o salve chegou. O registro tá feito, a voz tá gravada, promessa cumprida. Então sou na caixa do Paraisópolis, sul de São Paulo, vulga apologia, dando trabalho. Vazão de ouvido, estilo bandido, tipo sanguíneo, sinistro, físico arrombado, estranha. Não tem vendido, não é trica, sem fama que é compromisso. Gozando da glória do anonimato, carrego o fardo dos versos que narro com amor no barato, na voz faz estrago. É os monstros no rap, autenticado. Vazão de ouvido, estilo bandido, tipo sanguíneo, sinistro, físico arrombado, estranha. Não tem vendido, não é trica, sem fama que é compromisso. Gozando da glória do anonimato, carrego o fardo dos versos que narro com amor no barato, na voz faz estrago. É os monstros no rap, autenticado. We'll be right back.